Avisa o garçom que hoje a noite é nossa. Traz uma garrafa e põe na minha conta. O clube tá lotado, mas ninguém importa. DJ, aumenta o som que essa porra estoura. Os moleque aqui é foda. É do jeito que ela gosta. Olha o jeito que ela rebola. Eu vou dar uns tapas nessa bunda e quero ouvir você gritar meu nome. Cê vai gritar meu nome, cê vai gritar. Eu vou dar uns tapas nessa bunda e quero ouvir você gritar meu nome. Eu vou gritar seu nome, eu vou gritar seu nome. Chegamos no clube, o bagulho tá doido. Tem Nike no pé e os dentes de ouro. Folga. Versace, Versace, Versace no pescoço. Olá. Eu e o Derek, duas babies. Eu disse, eu e o Derek, duas babies. E elas bebem, ficam loucas, querem se acabar. Yeah. Eu só quero elas nuas quando isso acabar. Yeah. DJ, aumenta o som que elas vão rebolar. DJ, abaixa o som se a polícia chegar. Yeah. Hoje eu só quero curtir som. O clima aqui tá bom, o bagulho aqui tá bom. Avisa pro garçom que hoje a noite é nossa. Traz uma garra e põe a minha conta. O clube tá lotado, mas ninguém importa. DJ, aumenta o som que essa porra estoura. Os moleque aqui é foda. É do jeito que ela gosta. Olha o jeito que ela rebola. Eu vou dar uns tapas nessa bunda e quero ouvir você gritar meu nome. Cê vai gritar meu nome, cê vai gritar. Eu vou dar uns tapas nessa bunda e quero ouvir você gritar meu nome. Eu vou gritar seu nome, yeah. Eu vou gritar seu nome. De carro do ano, yeah. Meus manos no topo. Qual kit mais foda, yeah. E o placo no bolso. Se você não gosta, cê cura nós de novo. E hoje a minha resposta é meu cordão de ouro. Eu sei que cê sabe que isso é bom, yeah. Oh, yeah, yeah. Então olha essa mina, vai com o batom, yeah. Oh, yeah, yeah. Tudo de ouro, whisky, chandon, yeah. Oh, yeah, yeah. Então nego, me ave, tem cara esse sol, yeah. Nego, eu tô com meus manos, yeah. A festa hoje não tem dono, yeah. Já tá de noite, eu sem sono, yeah. Respeita meu trap e meu trono, yeah. Essa parte de croma alemão, yeah. Já serve de inspiração, yeah. Claro que chama atenção, yeah. Então nego, já chama o garçom. Eu vou dar uns tapas nessa bunda e quero ouvir você gritar meu nome. Eu vou